Tom, Regador Louo, Brasil, yeah. França, Regadola, Apocalypse, du cœur aussi, Ultimatum, Coração, Papi, Wow, Cousin, Cousin, Dalma, Regador Louo, Salute, um brinde ao egoísmo, ao machismo, ao feminismo. Um brinde ao mecanismo de preservação que nos mantém vivos e ao mesmo tempo que nos destrói. Brindemos aos nossos heróis que na verdade nunca foram heróis. Como a vida nos engana, todo herói só quer colher o louro da fama. Ontem à noite ele mentiu ao dizer que te ama. Ele só queria você deitada na cama. E ela só deitou porque também tava afim. Usou o outro e a história termina assim. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu te dou sal e você me dá açúcar. Pague pela diversão, pela alimentação. É inevitável, a troca só rola quando é viável. Eu te dou dinheiro e você me dá satisfação. Uma mão lava a outra na lei da compensação. Busco, te preciso, te quero. Não posso te ver. I need life's compensations, baby. Te amo tanto, eu te venero. Não vivo sem você. Salud. Ele coloca a joia mais cara no seu pescoço. Mas em troca quero seu corpo. Troque seu voto por cimento e tijolo. Na TV compensa mais ser louro do que crioulo. Mas que beleza, seu carro popular novo, comprado a peso de ouro. Em troca da mensalidade, o sábio ensino tolo. O sonho da casa própria ainda não foi concretizado. Portanto pague em dia o aluguel, vai ser despejado. E se adoecer, o doutor cuida de você. Opera você, medica você. Pague e ele não deixa você morrer. Mas se morrer, pode ter um enterro bonito. Depende de quanto vão gastar parentes e amigos. Porque a funerária cobra muito caro. De repente você nem era assim tão considerado pra ser enterrado num caixão com detalhe dourado. Tá certo, eu até concordo. O homem tem que trabalhar pra ter seus bens e eu tô de acordo. Mas a lei da compensação e do olho por olho está cegando a todos. Busco, te preciso, te quero. Não posso te perder. I need life's compensations, baby. Te amo tanto, eu te venero. Não vivo sem você. Cousin, je suis ceux qui dorment avec le cœur. Pour ne plus être ceux qui dorment avec le gun. J'ai bien que la récolte se fera pas ici bas. La vie est si basse, j'entends parler du sida. Le précador m'a dit écarte-toi des opportunistes. Du coup, j'ai jeté les clés qui ouvrent les portes du crime. Mais je le sais bien, souvent dans la main. Je tourne la tête, je fais le malin sans penser à la fin. Dieu est grand, le diable veut m'étrangler. Je prête sans intérêt, pour moi le mal est à l'étranger. Mais qui m'a souhaité du mauvais? Je crois que c'est toi, ok. Moi je croise des doigts pour que ton album soit les charts. Cousin, ainsi va la vie. Franche, arrange ta carabine, le mets l'insecticide, quand j'apprends que Chetan veut me faire la bise. Demande à Lou, nous c'est avec le cœur. Dégage, j'étais comme Madonna, Material Girl. Busco, te preciso, te quero. Não posso te perder. I need life's compensations, baby. Te amo tanto, eu te venero. Não vivo sem você. A camisa de futebol do seu filho, chuteira do seu filho, o gol marcado pelo seu filho, não tem preço. Como não? Então, que valor é esse aqui cobrado no meu cartão? Todo sonho tem um preço e eu bem que mereço, afinal paguei o preço. O advogado comprou o juiz e meu crime perdeu o peso. Cantou a liberdade, mas que liberdade cruel e mesquinha. Ser humano ordinário e traiçoeiro, não trabalha pelo bem e sim pelo dinheiro. Afinal, fuma pela brisa, pede paz só quando precisa e só ameniza quando convém. A compensação pode ser mínima ou imensa, desde que ela exista e nunca me atrapalhe. O quanto me ajuda é o quanto você vale. Lei maldita que interdita a estrada que leva ao crescimento. Quanto vale o vento? Quanto vale a água? Me diz quanto vale sua alma. Você não sabe, né? Sendo assim, eu vou cantar pro santo que sem querer favor, quebrou o meu encanto. Me emprestou o seu sangue, me prometeu com o coração um lar na nova terra, longe de compensação. Por isso eu canto ao santo que tem palavra. Aceita o louvor que vem da alma. Busco, te preciso, te quero. Não posso te perder. My sweet rice is the real compensation, baby. Te amo tanto, eu te venero. Não vivo sem você. Maravilha é viver e poder. poder respirar. Maravilha é andar e poder se mover. Maravilha é você gostar de mim. Oh, maravilha é você pensar em mim. Participação especial de Wilson Simoninha. Apocalipse. Fernando La Fonja. Baby,